ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Horas e 51 minutos, pássaro da Ilha FM, a maior audiência aqui do sul de Minas e do leste paulista. A pessoa pode continuar participando comigo pelo 991248325 ou 992042222. E participando aqui do programa, você pode enviar a sua mensagem para esses números pelo WhatsApp ou por mensagem de texto. E não esqueça de colocar na sua mensagem o nome de um dos parceiros aqui do programa e também coloque a frase aí: quero ingresso pro teatro, tá? Porque amanhã a gente vai ter aqui em Guaranésia, no Centro Cultural, a comédia romântica Quase 50 Tons de Cinza, do Vitor Branco, Bruno Andrade, Vanderlei Grillo. Essa peça vai ter início às 20h30 da noite no Centro Cultural, amanhã domingo, dia 21 de maio. No final do programa a gente sorteia dois ingressos aí pra essa peça, tá bom? Então participe aí, vai mandando a sua mensagem. Tô recebendo agora, tô muito feliz por recebê-lo aqui nos estúdios da Pássaro da LFM, o cantor, o compositor Flávio Marques, né? Já acompanho o trabalho do Flávio já há bastante tempo aqui na rádio, né? Desde a época da banda. Vai me contar quanto tempo faz. Espero que minimize o tempo aí, porque faz bastante tempo, né, Flávio? Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Obrigado pelo convite. Até fiquei muito surpreso, assim, de ter me convidado. Até pensei em falar, não, pô, o cara vai achar que eu sou metido em querer vir aqui. Cara, mas estrela e tal. Mas é que, assim, eu até achei estranho, porque eu não toco na noite faz muito tempo, né? Já tive minhas bandas desde a adolescência, nos anos 90, lá em Guaxupé, né? Aqui, já toquei aqui na região tudo, aqui, desde que se começou em 94 e foi até 2006, mais ou menos. Depois eu dediquei meu trabalho autoral, né? Assim, tipo, realizei meu sonho de ter aquelas bandas covers, mas sempre... Mas por que parou? O que aconteceu, Flávio? Não, é porque... Cansou? É meio que assim, tipo, é legal você ficar cantando covers, tal, ter banda de rock, banda de... aqui em Guaranésia mesmo, o Marquinhos Leste, que tocou uma vez comigo, cara, a gente boa demais. Então... Não, acho que como é que é? O último CD de vocês tem a participação dele, não é? Tem, eu fiz um CD assim, aquele que participou e tal, até foi um CD mais assim, caseiro que a gente fez, né? E ele participou, o cara muito legal, eu sei que ele toca aqui também nos barzinhos e tal. Mas aí eu resolvi me dedicar mais às minhas músicas, porque eu acho que você cantar música cover é legal, não tô tirando quem faz esse trabalho, que é muito 10 e tal. Mas você não passa daquilo, tipo, você vai estar cantando, é meio que fácil você... cantar num show e cantar uma música que já tá estourada na rádio, todo mundo vai gostar, mas porque a música já tá... Não é a sua. Você tá meio que, tipo, ele tem seu valor, é claro, as pessoas gostam de ver o cantor ali, né, fazendo seu trabalho ao vivo ali, dando sangue ali, mas eu já sou mais ambicioso, desde aquela época, eu comecei da época que a gente tinha a banda Atitude Língua de Pé, eu já fazia algumas músicas, mas era difícil você tocar aquelas músicas no, ao vivo, assim, porque as pessoas não ouviam, então assim, achava estranho, né? O cara queria ouvir que você cantasse Skank, Capital Inicial, mas não queria ouvir a sua. A gente colocava uma ou duas músicas no show. Depois que eu gravei um primeiro CD lá em BH em 2000, a gente fez uma turnezinha, até teve uma música, a gente conseguiu fazer o pessoal cantar um pouquinho, mas é muito difícil. Então assim, eu não tenho essa ilusão. Eu nunca tive essa ilusão de estourar com música, assim. O legal da música é você fazer. É se sentir bem, entendeu? Então, as músicas que eu faço, as letras que eu escrevo, assim, é mais pra mim, assim, primeiro, né? Claro que eu gosto, que eu gostaria que chegasse a mais longe, assim, né? Eu tenho isso comigo, mas o importante é tá fazendo música. Primeiro agradar a você. Primeiro agradar eu. Você começou com 94 você formou a primeira banda, era Atitude. Mas antes disso? Antes disso eu tocava em casa. Mas tinha influência lá, ouviu o que tinha, eu desde criança, assim, uma prima, quando era criança, tinha uma prima que estava em Guaxupé de Juruá, e aquela tipo levou uma fita uma vez lá e tocava 14 bis e Milton Nascimento, aquilo marcou muito, né? Assim, depois anos 80 rock, mas assim, Milton Nascimento, Clube da Esquina, foi uma coisa que Flávio tá enraizado, Vem, assim. Lá, eu lembro Bola de Meia, Linda Juventude, aquilo ali, Milton Nascimento, aquela voz assim, parece que eu identifiquei muito com aquilo não saiu de mim. Apesar de ser uma coisa meio Beatles, né, tal, o Clube da Esquina foi um som que mundialmente é conhecido, né? Mas a gente, depois dos anos 90, anos 80, rock, hard rock, também era um som muito que eu gostava muito, mas hoje eu acho que a minha raiz, minha identidade, assim, tá mais ligado a essa onda de Minas Gerais aqui, do Milton, assim, apesar das músicas não tem muito a ver, mas assim, o som do violão de nylon, tanto é que essa última gravação minha, eu abandonei meu violão de aço, só vou usar o nylon agora, porque esse é meu instrumento, entendeu? Agora vai ser violão de nylon. Só, é um rock de nylon, meio rural, eu já tenho umas próximas músicas aí que eu pretendo gravar de novo. Mas aí vamos lá, Flávio, você pegou lá de 94 com a banda Atitude, a banda Atitude foi até quando? Foi até, acho que 98, 99, depois teve uma época que eu fiquei tocando sozinho, barzinho, voz e violão, MPB, aí depois eu gravei o CD, montei uma outra banda que era Flávio Marques Band, que o pessoal, eu chamei o pessoal pra tocar comigo, a gente ficou um tempo. Flávio Marques Band, teve até o CD, que teve. Então, esse eu gravei em Belo Horizonte, lá no estúdio do Skank, lá, até com a produção do Claudio Venturino do 14 Bis, foi até engraçado, porque eu era fã, assim, e consegui chegar até ele pra ele me ajudar. Assim, na época não tinha muito estúdio aqui na região, né? Hoje o legal é que a galera tá montando um estúdio aqui, então fica mais fácil da gente gravar as músicas da gente, né? E aí você lançou aquele CD e logo depois já desistiu? Aí depois eu, tipo, fiquei tocando em casa, né? Dedicando, assim, compondo, né? E porque já tinha realizado aquele sonho de adolescente de tocar em festa, bar, tipo, que cansou pra mim, né? Como não é um trabalho, se fosse um trabalho, talvez eu estaria tocando, como tem muitos artistas que eu admiro muito aqui na região que sobrevive de música, né? Tocando, claro, né? Tem acho vários, que eles, o pessoal melhorou muito em relação antigamente, né? Eu lembro também daqui de Guaranésia, que me influenciou. Não, assim, eu lembro, assim, eu vi, cheguei a ver tocar Banda Bis, né? Banda Bis, E teve a banda do... tinha banda Bis era o Neymar, né? O Marquinhos. Então acho que o Marquinhos chegou a tocar, né? Pois acho que montaram um contato imediato. Tinha contato imediato. Eu lembro que a gente tocou. E tinha uma banda também, até, não sei se é verdade... É a banda Realce, do Toninho. Realce, banda show. É, o Toninho. É, o Toninho, que infelizmente faleceu ontem. Então, isso que eu fiquei com uma perda grande. Sabendo ontem Guaranese. Também, assim, ele fez um trabalho excelente com a banda Realce, né? Tinha ônibus. Tinha os Rebeldes, né? Toninho participou dos Rebeldes lá na década de 60, né? A cena aqui em Guaranésia é forte, né? Infelizmente a gente teve essa perda grande. Eu fiquei gel da mulher dele. Isso, esposa. Ô, Flávio, mas então aí você curtiu esse período aí, né? Realizou o sonho de adolescência? É, exatamente. E a partir daí você começa a mais ficar como compositor, fazendo som mais ali pra família, eu acredito. Sim, sim. E agora você vem com essa nova música. Sim. Apesar que do período que você parou, você falou 2006, mais ou menos, né? De lá pra cá, você também já fez outras gravações? Já, então. Aí chegou. Aí eu tinha dado uma parada, aí quando veio, chegou o YouTube, né? A internet, né? Puta, aí eu via. Puta, eu vou ter um lugar onde gravar, não preciso nem tocar ao vivo mais. Eu gravo aqui e coloco ali no YouTube, né? Aí em 2010 comecei com um projeto, fiz algumas gravações minhas, de algumas músicas minhas em inglês. Fiz alguns clipes, né? Já, na verdade, esse clipe que eu lancei agora é o 10º clipe. O primeiro foi em 2012, assim, porque já tinha estúdio legal aqui perto, né? O pessoal também aqui da região sabendo fazer clipe. Então, assim, fiz uns clipes legais. Tem alguns clipes, tem um que eu tô pulando de paraquedas. Fiz um clipe pra minha filha, uma música pra minha filha, Melissa. E tô fazendo aí, tá tudo no YouTube, mas qual que é o canal? É Flávio Marques mesmo, YouTube, lá tem um canal, tem 10 clipes lá, né? Tem também os aplicativos Palco MP3 e SoundCloud, que você pode baixar os arquivos também, se alguém gostar da música, você baixa gratuitamente, né? E tô aí fazendo, então a minha intenção é, enquanto tiver dinheiro e tempo, é um hobby, né? Tipo assim, eu não tenho isso como um objetivo de seguir uma carreira, tá? Mas, ô Flávio, virou um... Claro, naquela época lá que você tocava com banda, tinha até o sonho de se profissionalizar, né? Era meio profissional, né? Assim, era, mas eu pessoalmente nunca tive. Eu encarava como diversão mesmo, entendeu? Por isso que, aí, tipo, a partir do momento que vira trabalho já fica chato, aí já começa a ficar cansativo, porque acaba virando a mesma coisa, sabe? Mesmo show, as mesmas músicas, aquela coisa já não é tão mais legal. O surgimento aí, o crescimento do sertanejo também atrapalhou um pouco? Eu acho que não. O sertanejo universitário, ele é uma extensão do pop rock, eu acho. Porque ele, na verdade... Em 2006 a gente já tinha o sertanejo universitário chegando, começou, né? Ele começou a ficar forte, assim, e eu acho legal. Tudo. Eu acho muitas músicas legais, assim. Por que que o rock nacional se caiu? Porque o pessoal não fez música boa, entendeu? Parou de fazer, assim, existe muitas bandas alternativas, eu acompanho e tal, assim. Mas, assim, esse pessoal aí... Eles conseguiram fazer músicas legais. Claro, tem músicas ruins também. Todos os estilos têm músicas ruins e músicas boas, né? Mas o rock hoje ele ficou meio esquecido. Eu acho que ele não. Não sei, não posso falar assim. Eu acho que nunca mais ele vai ter aquela evidência como já teve. É. E a raiz de tudo é ele, eu acho. Todas essas músicas, a raiz tá no rock ali, né? Porque que é o trio, guitarra, bateria e baixo, ali, tudo tá fundamentado. Essas bandas tudo tocam em cima disso, né? E até as duplas sertanejas. Sim, então. Buscar os músicos do rock pra fazer parte da. Sim, né? Mas eu já fiz esse rock mais assim, com riffs e tal. Agora, acho que agora eu parei. Acho que o meu negócio agora vai ser mais no violão de nylon, uma coisa mais assim, mais pop, assim. Mas claro, tem a base no rock ali. Mas agora você tá meio com rock rural, misturando o João de então. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sim, sim. Que você fizesse uma pra gente aí, uma ao vivo aí. Música sua, escolha uma aí, uma bacana aí, faça pra gente ao vivo. Eu vou fazer uma que eu gravei. Uma canção meio depressiva também, assim, meio sofrência. Até gravei nas versões em inglês e em português. A versão em inglês foi a Camilinha Almeida lá que cantou comigo. E a versão em português foi o Danila, lá de Poços de Caldas, que é uma cantora. Eu vou cantar a versão em português, obviamente, porque em inglês aqui, de repente, eu posso derrapar. Chama Pobre Coração, é meio sofrência. Vamos lá. Me aceite como eu sou. Não me leve a mal, não mais. Eu pensei, já vou arrumando as malas. Vou embora pra não voltar pra um lugar bem longe daqui, onde eu possa me reestruturar. Minha vida ainda não perdi esperança e vontade de encontrar alguém que não despreze a honestidade que faltou em você, pobre coração que sofre tanto ao pulsar. Canto essa triste canção, talvez possa amenizar essa dor que não sai de mim, lágrimas em meu olhar, desse amor que chegou ao fim, mas vou superar, pobre coração. Por aí vai. Demais. Flávio Marques aqui no programa Expresso de hoje. O Danilo Estrada tá mandando um abraço aqui, outro músico aqui de Guaranésia. Parabéns ao Flávio Marques, Deus o abençoe. Seu CD em inglês ficou muito bom aí, tá vendo? Era um sonho também de cantar em inglês, assim, tipo. Foi uma coisa legal, até desafiante pra mim, porque eu não falo fluentemente inglês. Então, assim, o Biano Rodrigues lá de Guaxupé, professor de inglês, que me ajudou. Mas eu também não pretendo, já foi um sonho realizado também, sabe assim? Mais tipo, um. Então, assim. Deixa eu ver quem mais aqui. A Diva também tá te mandando um abraço aqui. Os parabéns aí pro Flávio, tá mandado, Diva. Valeu pela participação. A Luzia também tá ligada aí na programação. Luzia, aquele abraço. Wellington Melo, deve ser parente aqui, meu sobrenome é Melo. Um abraço, viu, Wellington? Tá também te mandando um abraço aqui, o pessoal pode continuar participando da programação. Eu vou fazer um intervalo comercial, Flávio, e na sequência a gente vai contar a história, então, dessa nova música sua. Sim, opa, né? E dessa relação aí com o João de Barro, grande, sim, claro. Clássico, né? Ted Vieira, né? Sim. Ted Vieira, cantada brilhantemente aí pelos irmãos Tunico e Tinoco. Já, já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Treze horas e 8 minutos, é a Pássaro da LFM, meu programa Expresso, até as 14 horas, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Wagner Alves e com a Mauri Júnior, do jornal A Folha Regional de Muzambinho, completando nesse mês de maio 27 anos de circulação semanalmente, de forma ininterrupta, aqui em nossa região. Daqui a pouquinho tem esse bate-papo. Quem tá ligado aqui na Pássaro da LFM, ouvindo a gente e mandando um abraço para você, Flávio, é o Martin Som. Conhece o Martin? O Martin é de tempos antigos, lá do Calanchoeiro. Ele levava, tinha o som dele, tinha, ele colocava no telão lá, é das antigas aí. O Martins é meu padrinho no rádio. Na época eu gritava, eu cantava rock assim, me gritava, ele falou, nossa, tá berrando demais. queria fazer uma voz que eu não tinha, né? Hoje a gente vê, né? Queria cantar, tipo, Bon Jovi, Scorpions ali, tipo, não era a minha voz, a gente queria fazer de qualquer jeito, né? Mas assim, acabava saindo, mas hoje a gente vê que... Mas essa era as suas referências? Bom, você já falou que era mais o Clube da Esquina, mas no Internacional, o que você ouviu de rock? Eu gostei do hard rock dos anos 80, né? Bom, Jovem, Van Halen, essa turma toda aí, né? E depois também, até o metal progressivo também, eu fiquei fã, né? Umas bandas aqui do Angra, né? Mesmo aqui, né? Temos o Fábio Laguna aqui de Mococa, que participou do Angra, tem o Hangar também, né? Mas é um som, assim, que pra mim é só como fã. Eu tentei fazer algumas coisas, até tem uma música minha que o vocal Nando Fernandes, né, fez pra mim numa música porque eu não tinha aquela voz pra cantar, ele cantou. Chama Crickets and My, Os Grilos da Mente. Né? E ele fez tá no meu. Alguém quiser ver depois, ouvir. Tá no canal lá ficou, o cara cantou magnificamente, porque eu não tinha aquela voz. Tá. Aí esse som de mais metal é uma coisa mais assim de fã. Eu sou fã, mas a minha voz é aquela coisa calma. Hoje eu vi, acho que hoje, depois de velho, eu descobri o meu estilo, tipo, depois dos 40 que eu vou achar o meu som. Eu acho que eu descobri, não sei, né? A música, a gente tá sempre mudando. Claro, sempre. É. O Anderson, da banda Seven Keys, também tá te mandando um abraço aqui, viu? Grande abraço pro Anderson. O Anderson é um guitarrista, assim, um dos melhores da região aqui. Ele fez um trabalho excelente no meu último CD aí. Tem uns solos dele que é assim, que é lindo demais. Tem uma música To Break Free que a gente pulou de paraquedas e gravou o clipe no aeroporto. Um solo de 3 minutos, assim que é um solo lindo, assim, eu não canso de ouvir, assim, uma coisa, eu viajo demais naquele solo. Exatamente a hora que ele começa a solar, eu salto do paraquedas. Então aquilo, a música chama To Break Free, pra ser livre. Então, assim, é uma coisa assim que dá uma sensação de liberdade, aquele solo assim é magnífico, uma coisa assim que eu vou agradecer ele eternamente por esse solo, porque é uma coisa, eu arrepio até só de falar. Ô Flávio, você falou de questão no primeiro bloco aí, muito de sonhos realizados e tal. Qual que é o próximo sonho? Ah, eu vou assim por etapas. O meu sonho é poder estar, assim, eu não tenho sonhos grandiosos, assim. O meu sonho é poder estar fazendo o que eu gosto, gravando. Eu tava com um projeto aí de CD, clipe, mas aí veio essa crise, então a gente tem que, né, não pode ficar dando luxo, ficar gastando com isso, né? Então, assim, no momento é ter oportunidade de, como a gente tem estúdios aqui na região, né? Esse que eu tô trabalhando, eu trabalhei com o set estúdio do Fabinho, agora tô trabalhando com o Alexandre Pisa, que tá fazendo um excelente trabalho, que gravou esse último música minha, gravou o clipe também, um cara muito fera, que é um cara que vai crescer muito aqui na região, porque ele se dedica muito, né? Então, assim, meu sonho é estar podendo gravar, não parar. Já tá ótimo. O que vier é lucro, sabe assim? A música é muito forte na minha vida, assim. Então, ela é um combustível pra mim viver. Vamos imaginar, de repente tem alguém ouvindo a gente agora, cara, vou contratar lá o Flávio lá pra fazer um show. De boa, faz. Eu até posso fazer, mas assim, eu já vou avisando que eu não vou conseguir fazer um show só com as minhas músicas, né? Então eu posso até tocar, mas assim, não é minha onda mais. Já, assim, eu espero, assim, se a minha música chegar mais longe, assim, um artista querer gravar, por exemplo, essa música Faço Amor, eu acho que eu vou mandar pra alguns artistas aí, quem sabe, né, eles podem gostar da música e gravar, dar uma visibilidade maior pra música, né, mas assim, eu mesmo como artista, eu acredito que eu vou ficar por aqui mesmo, aqui e tal. Mas esse não foi um projeto seu, não é um projeto seu de mandar suas músicas pra outros? Você já mandou alguma? Sim, já, eu mando, essa Faço Amor eu não mandei ainda não, mas eu vou mandar. Agora essas músicas mais pop, a que eu tava fazendo é uma coisa mais pra mim, né, em inglês. Agora essas que eu tô fazendo são mais pop, acho que talvez tenha alguma chance né, de alguém de gostar, alguém, né? É, sim, essa Falso Amor, por exemplo, eu acho que é uma música bem legal, bem assim. Como é que surgiu a ideia dessa Falso Amor aqui? Então, chamou muita atenção quando veio então, a relação com... Primeiramente, assim, eu primeiro faço a música e depois eu ponho a letra. Eu tinha feito a música, a melodia, aí eu tava assim, que eu tava ouvindo a TV, né, e agora com vocês a previsão do tempo, né? Aí, pô, previsão do tempo, não quer saber se vai chover, se vai fazer sol, né? Tal, foi a primeira ideia, né? Aí comecei a desenrolar a letra e saí, veio inconscientemente essa coisa da traição, né? Aí e lembrei da música do João de Barro, que o passarinho tá fazendo a casinha dele, o pedreiro lá da floresta, né? É. E a companheira dele vai lá e, né? E trai ele, né? Aí ele vai lá e ele prende ela, né? Ele mata ela. Mas na música. Casinha, né? Mas na música. Aí o autor fala que ele teve um momento lá e não matou, né? É. Ele fez o contrário do que o João de Barro fez. O João de Barro matou, né? Deixou a parceira dele trancada na casinha, mas o compositor liberou, né? Sim, então, aí daí surgiu a letra, o refrão, né? E comecei a desenvolver em cima disso, da ideia de traição mesmo, né? Tem um personagem que é o João de Barro, um pedreiro, um humilde pedreiro da cidade de Miracima do Norte, que parece Miracima do Norte, aquela música do... Tipo, né? Inventei um personagem, né? Pra dar sentido, né? Sim. Que ele tá construindo a casinha dele no Alta Serra lá e tal, e depois descobre que a esposa dele tava sendo traído, né? Por um amigo, com um amigo, né? Aí ele, naquela hora, tipo, começa a chover, ele dá aquele, sobe o sangue fervendo, ele pensa em lá matar os dois, né? Porque é a reação natural, assim, às vezes, de muita gente que sabe, ainda mais com um amigo, assim, e tal, né? Mas aí ele dá uma chuva, um toró, ela cai em cima da cabeça dele e ele consegue acalmar os nervos, né? E conclui que não valeria a pena sujar as mãos dele de sangue por causa disso, daquela da ingrata, né? Da ingrata, como diz a música. Então, assim, a música não tem nada a ver, a música é Micro de Barro, mas é essa analogia da história, da letra, que eu quis dizer, né? Então, essa canção, Falso Amor, ela é uma canção de livramento. Por quê? Porque não é uma canção triste. Ele tá se livrando de uma coisa ruim. E é o que acontece em muitos relacionamentos, né? Muitas pessoas ficam tristes porque... O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. O problema é a pessoa, você tá certo. É. Né? Você tem que agradecer porque se livrou daquela pessoa. Porque traição é uma coisa que... Não é todo mundo que aguenta fácil isso, né? Muita gente passa com essa situação, né? Mas você tem que ir ao lado bom. Que você se livrou daquela pessoa. Que a pessoa que faz isso não merece, não te merece. As pessoas não devem fazer igual o João de Barro fez. Não precisa matar ela. O João de Barro, a letra, pra quem não conhece a letra do João de Barro, é o seguinte: o João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro da biquinha, ele fez uma casinha lá no galho da paineira. Toda manhã o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar o raminho pra construir seu ninho, o seu amor lhe enganava. Mas nesse mundo mal feito é descoberto. João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando lá sua amada presa pro resto da vida. Que semelhança, marcando o meu calendário, só que fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu calma nessa hora, a ingrata eu pus pra fora, onde anda eu não sei. É, exatamente. A letra isso, é linda, né? É um clássico da música caipira, né? Você tem esse pezinho no lance caipira também? Tem, né? Claro, porque... Sim, né, meu pai é cantador de moda de viola desde criança, eu nasci ouvindo ele cantando essas modas, então assim, não tem como a gente sair muito disso, né? Então aí nesse instante, assim, do meu momento musical, é isso, tentar misturar isso, né? Tentar colocar isso na minha música, né? Eu sempre achei esse estilo de música, que sertanejo, esse mais antigo, assim, muito parecido com a nossa MPB, com o próprio Clube da Esquina. Sim, né? Sim. Apesar que até um tempo atrás isso aqui era feio, a gente falar que gostava de moda de viola, né? Feio, cara. Né? Hoje mudou, né? Hoje a gente vê críticos elogiando o Tião Carreiro, elogiando aí Ted Vieira, João Pacífico e tantos outros, Zé Fortuna, né? E você vê também essas músicas atuais hoje, Marília Mendonça, falando muito de traição também. Então, tá um tema assim, acho que nunca vai sair, né? Porque o homem, as pessoas sempre vão trair, infelizmente, o ser humano, assim. Então, é o legal, essas coisas ruins acontecem, mas também são fontes pra gente criar. Os compositores vivem dessas situações, né? Senão ele não. Então, não, ótimo. Vamos fazer o Falso Amor, então? Vamos lá. Não quero saber. Se vai chover ou fazer sol amanhã, só se sei que eu vou ficar bem melhor sem teu falso amor ao meu redor. Você humilhou, me tirou, minha alegria roubou, fez o inferno em meu céu, não teve dó, foi cruel, foi desonesta, mentiu, com aquele besta traiu. Você não presta, bandida, vai ser assim o resto da vida. Não quero saber se vai chover ou fazer sol amanhã. Só sei que eu vou ficar bem melhor sem teu falso amor ao meu redor. Um pedacinho. É demais, bacana demais. Essa é uma música que você já pode pedir aqui na programação da Pássaro da Ele. Tá aí no, na nossa programação, você pode indicar aí pelo 991248325, pelo 992042222, pelo 35551896. A música vai estar aqui na programação, então você pode pedi-lo aí durante a semana. A gente vai ter o maior prazer em tocar a música do Flávio Marques, né? A gente já tocava o Flávio Marques Band, agora vamos tocar o Flávio Marques aí com o Falso Amor. O pessoal pode também acompanhar o trabalho do Flávio no canal, no YouTube, né? No YouTube, Flávio Marques. Tem só a página colocar no Facebook lá. Também. Tem a página também, tem a página também. Na página tem um make-off? Tem, nos dois. Tem fotos, assim. E agradecer o pessoal que gravou a música pra mim, essa é o Falso Amor. O Alexandre que produziu, o Alexandre Pisa do estúdio Live Guaxupé, né? Ele fez. Alexandre ainda tá com o Super Cuca? Então, ele desencanou do Super Cuca. Acho que, tipo, teve o tempo deles lá. E ele tá se dedicando somente ao estúdio, ele tá fazendo tudo. É um cara muito polivalente. Ele tem um estúdio, grava o áudio e tá fazendo também as filmagens. Ele fez a guitarra, fez o baixo dessa música, né? A bateria foi do Pablo Matheus também, que é outro músico lá de Guaxupé, muito requisitado. Então agradecer esse pessoal que me ajudou a gravar essa música, né? E beleza. E o clipe ele foi gravado Lá na Serra da Canastra, então, porque é uma história. A hora que o João de Barro sai, ele decide não matar, né, ingrata, aí ele sai de viagem na estrada, pega a moto dele, né? No caso, sou eu, mas é o João de Barro, né? Então a gente vai pra Serra da Canastra, vai lá em cima da serra mesmo, onde nasci, em São Francisco, pega umas imagens lindas aqui da região de Furnas, que foi um clipe assim, que pra mim fiquei super contente do excelente trabalho que o Alexandre fez. E escolheram muito bem, né? No nosso quintal aqui de casa, tão perto aqui. Que a gente infelizmente não valoriza, né? Cara? A gente, pessoal que sai muito pra praia, esquece de ver o quintal a 150 nossa aqui do lado. Flávio, cara, adorei o bate-papo, viu? Muito obrigado aí por ter aceito o convite. E vamos estar te acompanhando aí, cara. Qualquer lançamento e música nova aí, a gente vai requisitar a sua presença de novo aqui. Acho que daqui uns 3, 4 meses eu vou lançar outra aí. Não, tem outra música assim, que é muito legal, que eu tô mexendo também já. Então, é isso aí, vamos fazendo. É isso daí, Flávio. Obrigado, viu, obrigado, cara? Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Muito obrigado aí. Bom, eu não vou nem pedir o seu telefone para shows, né? Só quem, se alguém quiser que eu toque assim, só minhas músicas, mas acho que ninguém vai querer. qual que é o telefone? Fala aí pra gente. O telefone agora é tipo 3551-983. Beleza, o pessoal encontra o Flávio nesse telefone aí. Ou então no Facebook também, só para mandar mensagem lá e tal. Valeu, Flávio. Valeu, obrigado, amigo. Valeu. Intervalo comercial, a gente volta já dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.